atenção, atenção, atenção, atenção. Existem muitas mentiras por aí. Muitos falam em escassez, é o que se fala em manchetes da mídia por aí. Quase sempre acabamos olhando para o que muitas vezes não precisa de nossa atenção. Precisamos se informar sim, precisamos se informar sim, mas não precisamos nos afundarmos em sensacionalismo. Em sensacionalismo. Você já se perguntou o que poderia fazer? Você já se perguntou o que você poderia fazer? Quanto mais atenção damos, quanto mais atenção damos a essas coisas, mais estamos dando força mesmo. Você já se perguntou o que poderia fazer? Não, não seja contra a fome, seja pro a fartura na mesa. Não seja contra a violência, seja pro a paz e o respeito entre os povos. Não seja contra o mal, seja pro ao bem. Dê mais atenção ao que realmente se possa fazer. Fazer. Não seja contra a fome, seja pró-fartura na mesa.